Na manhã desta quarta-feira, dia 5 de junho, um acidente de grandes proporções na BR-470 em Gaspar, em frente à churrascaria Estrela Grill, deixou o motorista de uma das carretas ferido. O trânsito ficou parado por cerca de uma hora. O Corpo de Bombeiros de Gaspar e o Corpo de Bombeiros de Blumenau atenderam essa ocorrência. Sargento Volney, do Corpo de Bombeiros de Gaspar, que esteve atendendo essa ocorrência, o que o senhor pode descrever para a gente sobre esse atendimento? Apesar da cinemática do acidente de trânsito envolvendo duas carretas, né, com grandes proporções de danos, né? E mais dois veículos pequenos, dois automóveis. Tivemos o saldo de uma pessoa ferida grave, com ferimento do membro inferior esquerdo, fratura exposta. Várias viaturas vieram juntamente com o Arcanjo. Correto. Fomos acionados via Cobom, informando de 6 vítimas. Porém, a Felicidade tinha só uma vítima, né? Nós tivemos apoio do SAMU, do Arcanjo e de duas viaturas aqui de Gaspar e uma de Blumenau. O motorista da carreta ficou muito ferido, sargento? Ele ficou preso às ferragens, apesar da estar preso bem gravemente ali com encarcerado com a gabine da carreta. Ele só teve uma fratura exposta, né? Mas o médico do SAMU avaliou ele, do Arcanjo, avaliou ele no local, medicou e nesse momento está sendo conduzido ao hospital de Blumenau. Foi difícil para retirar ele? Demorou muito tempo? Foi um pouquinho complicado, porque é uma carreta, muita ferragem e a posição que se encontrava a vítima estava bem complicada. Demorou um pouquinho, foi usado dois equipamentos de desencarceramento para poder extrair a vítima. Capitão Rodolfo, do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, atendendo essa ocorrência, um acidente envolvendo duas carretas e dois veículos. Foi grave o acidente, capitão? Acidente de grandes proporções. Quando teve o nosso acionamento, foi reportado uma situação de 10 vítimas. Felizmente, isso não se confirmou. Nós tínhamos uma vítima aqui em estado, uma situação mais complicada, que ele estava preso às ferragens. Fizemos toda a operação de resgate veicular, estabilizar essa vítima e está sendo conduzida nesse momento pela aeronave Arcanjo para o hospital de Blumenau. Quais os ferimentos aparentes desse condutor da carreta? Ele estava preso pelo painel, tinha rolado em cima dele em decorrência do acidente, membros inferiores, carecia de uma avaliação mais minuciosa, região de tórax também. Mas ele estava consciente, estava se comunicando? Consciente, orientado, estava estável. Foi levado para Blumenau? Sim, para o Hospital Santo Antônio. Uma ocorrência que envolveu bombeiros de Blumenau e Gaspar? Sim, envolveu os nossos recursos de Gaspar, SAMU de Gaspar e também os recursos de Blumenau, aeronave Arcanjo, mais uma viatura de apoio de Blumenau. E o condutor da outra carreta e dos dois veículos não ficaram feridos? Não, foi feita uma avaliação inicial pelas nossas guarnições no local, mas não necessitou de condução ao hospital. Um acidente como esse envolve, é claro, toda a equipe do Corpo de Bombeiros que vieram aqui com o Arcanjo e até ficou parada a BR por certo tempo, né, capitão? Certamente, é um acidente de grandes proporções envolvendo caminhão, é um tipo de operação no resgate que demanda maior tempo, é bem complexa esse tipo de situação, então carece de um tempo maior e mobiliza mais recursos nossos para esse atendimento. Capitão, esses trechos em obras merecem muita atenção por parte dos condutores. Certamente, a BR-470, pelas suas características, pelo movimento que tem, ela merece atenção dos condutores em todos os momentos, ainda mais nesses trechos de obras, tem que dar uma ênfase. Da BR-470, falando sobre o acidente envolvendo duas carretas e dois veículos, na manhã desta quarta-feira, dia 5 de junho, Gil Dias para a Rádio Sentinela.